DJ Patrese. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Vai começando assim o Caribe Show. E a galera chegando junto. E o Patrese detonando, arrepiando. E lá vem a primeira, Um, dois, três, vai! Crocodilo R15, hoje aqui, ó! Então vamos! Manha, tudo na moral, assim, ó. Tocando belas canções pra você me escutar. Deputado Darlan, é só de boa. Esse CD ao vivo de marcante assim, ó. Meu parceiro empresário Wagner, lá do Las Vegas comigo. Aí, Wagner. Comigo, hoje trouxe o Dudu da Fez. Pra conhecer o Croco aqui, ó. E aí, Dudu? Banda MC. Um abraço pra tu, meu irmão. Júniozinho também nas marcantes. Ele e o Wagner aqui. Só de boa. DJ Patrese no comando do incrível Crocodilo. Detona, detona! Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar por que eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Top DJ do... Tiago Tormento! Raíssa Camila! Tudo aqui, ó! Detona, detona, detona! Resto do amor que eu pedi. DJ Patrese! Da minha alma, cada espaço do meu ser, já não entendo coração. Minutos para e assim, ó. Sonho para ti. show, Crocodilo. Patrese. Olha os movimentos do Rosenberg aí. Só o creme, papai. Na batida, na batida. E o Patrese detonando. E a galera vai dançando. Um, dois, três. Vai girando, vai girando, vai girando. Agora, agora. Um abraço também a Bia. A Bia do Frango Assado, né? Frango Assado Lima. O Pedrinho também. Da loja João Maria. Aqui comigo, ó. Um abraço do Patrese. Vamos nessa, sim. Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Crocodilo. Uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia. Crocodilo, crocodilo. Sigo uma vida inteira, prometo te amar. E aí, Raul? No paraíso. Assim, assim, ó. Marcante. Mente também. E parecia verdade. Tudo que me falava. E ainda estou te amando. Patrese. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei. Eita, é. Já tinha outra mulher. O que posso fazer? É muito amor. Agora. Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Um abraço também aos potentes do Brega. Apresente com a gente aqui. É um abraço do Patrese. Aqui do Croco. E você, você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói. Só traição. E o quê? Um abraço também, Rafinha. Ponte do Batistão. Aniversariante da noite. Bora, Rafinha. Vai. Só as melhores. Toca aqui, ó. Patrese. DJ Patrese. Leão, feliz da vida, a vitória de hoje. Galera do Leão, assim no Caribe. DJ do Pará. O top DJ do Pará. Dance, dance! Aí, tonta joia! Pra cima! Só no clima do Caribe, vai! Matar a saudade. Vem dançando. Toda noite sozinha em meu quarto. Sem você ao meu lado. Deixo Crocodilo. E outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E o quê? Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Te amo demais. Nossa história é linda. Crocodilo está na área. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Que quer algo que me distraia. Faça esquecer de tudo. Encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E doce! E outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Por onde eu vou, penso em você. Não aguento mais viver assim. Os apaixonados assim do Caribe, ó. Não te encontrei, meu amor. Não dá pra te esquecer. Eu vou com o buzisso, o poderoso cobra. Hoje trouxe o Dudu da Phase pra conhecer o animal. E aí, Dudu? Seja bem-vindo aqui no Croco, maninho. Estou sozinho pensando em você. Como é que é? Estou abandonado. Sem teus carinhos não consigo viver. Passa a distância lá no bicho adiando eu. E ser feliz a vida inteira. E dança. A gente prometeu, era você e eu. Em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. Dos momentos que rolaram entre nós dois. Pra detonar! Caiu o telefone, exonerado. Você vem assim, ó! Você, meu bem. Vem dançando! Querer, que meio tempo já te deixou. Crocodilo! DJ Patrese! Agora! As melhores, assim, ó. Em torno só de você, meu mundo sempre girou e me fazia tão bem. Sentia o seu coração pulsando tanta emoção em mim. Patrese. Ainda não entendi o que fez você fugir. É Luísa! Minha testa. Darlan, vamos lá, deputada Darlan, essa é a primeira dama de boa. Vamos embora. Hoje estou de roda. E a galera dança assim, ó. A distância, o silêncio que agora ficou. Não posso deixar tomar conta de mim, acabar com a esperança de te encontrar. Eu passei o Lourinho também na área. Sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Ah, se liga! E bota na batida, no batidão, no batidão. E o patrão detonando. E a galera vai no clima, no clima, no clima. 3, 2, 1, agora! Se fiquei aqui foi por você. Equipe GD. Meu parceiro Ian, o Glauber também. Eu quero você agora. Eu aguardo o Pitoquinho. Vindo aí, papai, te segura. Aí, Ian, aí, Glauber. Vai pra cima! Hoje começa assim, diferente, ó. Marcante, vamos lá! É como um vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. E o quê? É como se eu, no calor da minha cama, você jura. O amor assim, ó. Logo agora. Oi, meu amor! Quase esqueci. Eu me acostumei a viver só. Sempre só. E não, e não. Jorginho Souza, Siria! É doido, doido! Fiz tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. passado. Um tremor de sucesso. Presente com a gente também, curtindo aqui no Caribe Show. Aquele abraço a vocês. Beijão. Que estou livre e não sou mais. Meu parceiro Marcinho do Império também. Toda a galera do Império aqui, ó. Aquele abraço, Marcinho. Vamos lá, garoto. O top DJ do Pará. DJ Patrese, o DJ sucesso do Pará. A situação é difícil. Boa aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. E o quê? Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais chorar. Os apaixonados. Explicar ao coração e tu te vais. Isso aí, ó. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que parceiro tom da joia se importa? Deixa pra trás de joia, se ligação. E você sempre está. É. Esse é o tom. Junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. Agora sim, ó. Eu insisti em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por... Caribe Show! Tava pensando que ainda sofro por você. Se alguém falou que vem mostrando seu retrato, se é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, não me lembro de você. Calma. Agora! Segue a sua estrada. Calma. Marquinhos também. Galera por aqui, ó. Curtindo o Croco no Caribe Show. Galera do Juruna, do setor. Aquele abraço. Como é que é? DJ do Pará. Me dê, papai. Desgraçado. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Fica comigo agora. Rimé, sempre com a gente. Um abraço do Patrese, Rimé. Alô, Rimé. E o quê? No ataque, estou mal no dizer tudo que eu sinto por você. O DJ Alessandro Duarte, o DJ da Porra. Esse som bate forte em mim, junto com o Salomão na direção. E a equipe para o vermelho, vou amar você. Equipe sem miséria, é isso? Tá de volta mais uma vez. Vamos dançando, vamos dançando. Aqui, ó! Tudo diferente! Dança e canta agora! DJ Patrese. E esclarecer, esse cara não merece nem a menina você. Se fez contigo, comigo vai fazer pior. Eu fico com... Bora, Luísa, bora, Luísa! Deixa esse cara pra lá, o meu aqui não vai faltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Vou pro JC, o campeão DJ Zalex. Patrese. Crocodilo, incrível crocodilo. Detonando tudo, assim, vai! Para Gibran! Só musicão, assim, detonando! Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém que me desse boi, o batata chorava. O tempo do boi. Aí, tia Elma! Família Pressão, sempre com a gente! Parabéns aí, especial, toda a galera do PG 18. Toda a família. Aqui, ó! Girando que não para! Oh, oh, oh, oh. Crocodilo Patrese se liga anda 007 diferente Caribe Show agora. Vai! E o som da tua voz. Passado que se arrepender. Posso até sangrar que agora já não dói mais. Me acostumei. Já parei de chorar quando alguém fala de você. Eu sei, te perdi, não dormi, me acabei. No poção! Uma leve também! Equipe Sem Miséria com a gente! Foi que eu errei. Um abraço! Bobinhos de Orem, já por aqui comigo na fronteira. Aí, Bobinhos, aquele abraço aqui do Patrese. Vamos pra cima, vai! Você pede o meu amor e o que fazer, não sei. Tão menina quando eu conheci você. Agora! Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Não sei. Musicão, musicão, não sei. Não sei se não entendi. A menina não se... É menina! Eu gostar de um outro. Uhul! Da lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão, de adolescente. Seu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão, então você diz... Diz agora! Só na categoria, na habilidade, vem assim, na moral, oh! 13. Desgraçado. Vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você. Pra detonar tudo no Caribe. Vai pra cima. Sorte, vai! Meu parceiro Alexandre Adriano, a Jéssica também, a Marta. Lá do Fama, é isso? Aqui, ó! Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu, te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços teus. Que largura ainda, engraçado. Gira, gira, gira! É, essa é essa aqui, ó. Lembrança de você. A noite cai, ando aumentando. Meu parceiro Fernandinho também, GDB. Um abraço a você, Fernandinho. Aqui do Patrés. Detonando tudo. Nas marcantes. Só assim. Hoje é assim. Patrese. Detona! Te liga, Zé! Onde estou? O resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você... Aniversário do Lucas Berg também, aí. Parabéns, Lucas. Felicidade, muitos anos de vida. Comemorando aqui no Caribe Show, no Crocodilo. Aquele abraço aqui do Patrese. Quem nunca chorou por amor? Não, não, não veja em mim. Veio super-homem, a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim. A criptonita me toca e fico fraco. Diz que acabou o amor. O teu... Juninho Rico. É o Pitoqui. Pra cima, vai! Água de coco hoje, né? Desgraçado! Dance, dance! Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Gente gravando esse CD ao vivo. Ao vivaço hoje aqui no Caribe Show. Tá top, papai. Bora pra cima, vai. Magnífico Caio. Caio Douro Negro. Tá por aqui comigo. Um abraço. Também, toda a galera da churrascaria Apoio de Ouro aqui no Animal. O amor que sinto por você não é de TV, não é nenhum sonho. Meu parceiro Diego Pantoja, NT, que tá no berço hoje. Um abraço a você, Diego. Felicidades também, parabéns. Um abraço aqui do Batrés. Bora, Diegão, pra cima. Com meu corpo. O quê? Menino, vem me beijar. Vem me beijar. Vem logo, vem me amar. Não sai do meu pensamento. Te quero a todo momento. Menino, vem me beijar. Vem logo, vem me amar. Não sai do meu pensamento. Te quero a todo momento. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Não adivinha! 3, 2, DJ Patrese, o DJ sucesso do Pará! Patrese, Patrese 007. E aí? Tá gostando, filha? Meu parceiro Josimar Digital! Aí que equipe Fuga do 40 Horas. Para Josimar! Você longe de mim, deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha só que me apaixonei. E aí, Neto Braga! Segura, meu irmão! Tá escondido aí, é? Só que é nóis. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando o errante você vai entender que o meu amor é só pra você. Um abraço também, a galera. Império Engenharia, é isso? Tá aqui comigo. Um abraço, um abraço. Você vai entender que o meu amor é só pra você. Dinho Boy! Aquele abraço, Dinho Boy! O Dudu da Face também! Hoje representando. Tem mamãe Zá, né? Normal. Olha quem tá te ligando aqui, desgraçado. Talvez você já saiba que ainda. Olha o que eu tô falando, ele te liga. Meu irmão, é muita onda. Estão dentro de mim. Bagulho doido. É amor! Não aguento aceitar. Vai pro batalha. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que. Tá gostando, tá? Tá tendo a tatuagem. Mostrou ele. Escrito numa tatuagem. E tem, Tchelma. Você. Junto está seu nome e ao meu. Ainda tem. Deputada Arlan. Vamos lá, moleque. Musicão! É o hino das meninas! Agora! Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Sap, gato! Te amou, oh, oh. Você não tô afim de ficar doido ainda. De um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir. Adriano Sarrafi, meu parceiro Juninho. Galera comigo aqui, ó. Você nem o Sarrafi, mano. Não quis nem escutar. Acho que ele que é a garrafa. Eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance. Tem mais fígado. Todo aquele amor que eu tinha pra você. Desgraçado. Você nem Juninho Play. É o rico, né? Não quis nem escutar. Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance. Pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Só musicão de letra, meu irmão! Agora! Sabe aquele dia que você se foi? Te liga no gritinho! Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima assim, caiu. Mas muita onda. Batata só, olha. Ei, DJ, aumente o som aí. Deixa assim na mão. Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal. Eu não consigo. Tira a roupa